Secundária em Movimento, um programa da responsabilidade do Clube de Jornalismo da Escola Secundária de Oliver do Hospital, com a coordenação da professora Célia Lourenço. Secundária em Movimento, na Boa Nova. Saudamos os ouvintes da Rádio Boa Nova, aqui estamos para mais um Secundária em Movimento, agradecemos a sua preferência. Iniciamos o Secundário em Movimento a notícias acerca do cumprimento do plano de atividades da Escola Secundária de Oliver do Hospital. No período letivo passado, os alunos dos cursos profissionais de análises laboratoriais e técnico de saúde e ainda da turma de artes do 12º ano realizaram uma viagem de estudo ao Buda Eden Garden, no âmbito da disciplina de área de integração. Os alunos foram acompanhados pelas professoras Andréia Moreira, Margarida Santos e Paulo Dias. O Buda Eden Garden está situado no espaço verde da Quinta dos Lóridos, famosa propriedade do Bom Barral, a poucos quilómetros a sul de Óbidos e muito perto das Caldas da Rainha. Tem cerca de 35 hectares, idealizado e concebido pelo comendador João Berardo, que em 2001 ficou profundamente chocado com a atitude do governo talibã do Afeganistão, que destruiu intencionalmente monumentos únicos do património da humanidade, o qual incluía os Budas gigantes, podendo considerar-se um dos maiores atos de barbárie cultural. A construção deste espaço pretendeu, de certo modo, prestar homenagem aos colossais Budas esculpidos na rocha, no centro do Afeganistão, e que durante séculos foram referências culturais e espirituais. João Berardo pretende que este seja um lugar de reconciliação, sem nenhuma tendência religiosa. Esta é uma instituição cultural, sem fins lucrativos, e ao serviço da comunidade nacional e internacional, que tem como missão sensibilizar o visitante para o conhecimento interior, através de um jardim em diálogo com o vasto património escultórico, vocacionado para a meditação e promoção da interação social e cultural, conforme os princípios da solidariedade e da dignidade humana. Como já referimos, o Buda Eden fica situado no Bom Barral, perto das Caldas da Rainha. Convidam-se todos os ouvintes a fazer uma visita a este magnífico espaço. Ainda no primeiro período e no âmbito do projeto de Educação para a Saúde, a professora Paula Canetas foi responsável pela dinamização de várias atividades, nomeadamente a comemoração do Dia Mundial da Alimentação. Nesse âmbito esteve patente uma exposição de cartazes alusivos às necessidades nutricionais diárias, com informação de tabelas nutricionais. Realizou-se um pequeno almoço saudável no átrio do bar dos alunos e um almoço para pessoal docente e não docente, que foi dinamizado pelo curso profissional de técnico de restauração, restaurante-bar e cozinha-pastelaria. Também se comemorou o dia do não fumador, através da distribuição de um doce na entrada da escola com o slogan Vicia-te em algo saudável, com a colaboração do curso profissional de animação. O Dia Mundial de Luta contra a SIDA também foi lembrado. A turma do 9C assistiu a uma representação feita pelo curso profissional de animação sobre a problemática da doença, seguida de um debate, tendo referido o curso distribuído na escola, material escolar e folhetos alusivos ao tema. A diretora técnica do grupo de ginástica da escola, professora Iris Tita, relatou-nos que a primeira competição deste ano e, simultaneamente, estreia no desporto federado, no passado dia 7 de janeiro, correu muito bem. Apesar de um pouco de nervosismo, as nossas alunas suportaram bem a pressão de estarem entre algumas atletas de elite, de uma bancada repleta de público e dos olhos de uma mesa de juízes vestidos a rigor. O par júnior, composto pela Beatriz Pereira e Ana Rita Almeida, ficou em terceiro lugar. No escalão de iniciados, o par feminino Inês Vaz e Maria Inês Santos ficou em 12º lugar. O trio feminino Carolina Porfazané, Sara Cunha e Catarina Brito em 11º lugar, e o trio feminino Maria Inês Gonçalves, Beatriz Martins e Beatriz Silva em 20º lugar. No último fim de semana, o par júnior Beatriz Pereira e Ana Rita Almeida deslocou-se ao norte do país, à cidade da Maia, a fim de participarem em mais uma competição. Estão de parabéns, uma vez mais, atletas e diretora técnica, quer pelo magnífico trabalho e perseverança, quer pelos excelentes resultados obtidos, agora que já competem no desporto federado. O grupo de matemática informa que a nossa escola foi selecionada para a realização da segunda eliminatória das 30ª Olimpíadas Portuguesas da Matemática. Esta prova teve lugar no dia 11 de janeiro. Os alunos apurados da nossa escola e que realizaram esta segunda eliminatória foram Francisco Nunes, 7º C, categoria Júnior, Raquel Pedro, 8º B, categoria A, Rui Pedro Alves, 12º C, categoria B. Contámos também com a presença de alunos das escolas Básica Integrada da Cordinha e da Básica 2º e 3º Ciclos de Oliveira do Hospital. A Biblioteca Escolar Dr. Vasco de Campos informa que na segunda sessão do concurso Campeões da Leitura, que decorreu no dia 5 de janeiro, se destacaram os alunos João Isidoro e Diogo Fonseca do 7º C, Rodolfo Feio do 12º D, Andréia Cândido do 11º F e Pedro Monteiro do 12º D. Estes discentes estão de parabéns pelas boas leituras que efetuaram e encontram-se apurados para a fase distrital do Concurso Nacional de Leitura. Este Concurso Nacional de Leitura 2011-2012 é promovido pelo Plano Nacional de Leitura, em articulação com a Direção-Geral do Livro e das Bibliotecas e com a Rede das Bibliotecas Escolares. Tal como em anos anteriores, a escola secundária aderiu a esta iniciativa, que visa promover a leitura de uma forma lúdica e estimular esta prática entre os alunos do 3º ciclo e do ensino secundário. O concurso pretende também avaliar a leitura de obras literárias pelos estudantes e é coordenado na escola secundária pela professora bibliotecária. No dia 11 de janeiro realizou-se mais uma visita guiada à biblioteca escolar, desta feita para a turma F do 10º ano. Esta atividade tem como objetivo formar utilizadores de bibliotecas e promover a leitura. Foi solicitada pela docente de português da turma, Ana Reis, e calendarizada com a professora bibliotecária Lília Gonçalves, que orientou as duas sessões efetuadas para o 10º F. Decorreram no passado, dia 11 de janeiro, as eleições para o Parlamento de Jovens, básico e secundário. Sujeitas a sufrágio, estiveram duas listas do ensino básico e três listas do ensino secundário, tendo-se apurado os seguintes resultados. No ensino básico, a lista A obteve 62 votos e elegeu 10 deputados para a sessão escolar, tendo a lista M obtido 37 votos, elegendo 5 deputados. No ensino secundário, a lista A obteve 65 votos e elegeu 10 deputados, a lista F 47 votos e 8 deputados e a lista B obteve 29 votos e elegeu 5 deputados. A sessão escolar decorrerá no próximo dia 18 de janeiro, no anfiteatro da escola, às 10 horas, a sessão do ensino básico, constituída por 15 deputados e cujo tema em debate é Redes Sociais, Combate à Discriminação. E às 14 horas, a sessão do ensino secundário, constituída por 23 deputados, sendo o tema em debate Redes Sociais, Participação e Cidadania. Destas duas sessões escolares sairão os projetos de recomendação da Escola Secundária de Oliveira do Hospital acerca dos temas para a apresentação e discussão nas sessões distritais, bem como os deputados eleitos, 3 em cada nível de ensino, para representarem a nossa escola nessas mesmas sessões. Os professores do Clube Europeu, Fátima Colceiro, Luís Azedo, Norberto Almeida e Célia Lourenço, congratulam-se com a forma empenhada como os alunos se organizaram na apresentação das listas, das medidas, da campanha eleitoral e nas eleições. No próximo dia 18 de janeiro, pelas 10h30, no auditório da Caixa de Crédito Agrícola Mútuo, terá lugar uma sessão cultural de índole literária subordinada ao tema A Lírica Camoniana como Autobiografia Poética, Temáticas e Motivos. Esta terá a intervenção do convidado especial, professor doutor José Augusto Cardoso Bernardes, docente na Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra. Esta sessão cultural surge como complemento da sequência de aprendizagem 2 da disciplina de português do 10º ano de escolaridade, Camões Lírico, e dirige-se preferencialmente às turmas deste ano. Os docentes dinamizadores desta atividade são Isaura Oliveira, Flor Bela Pires, Basílio Lima, Clara Silva e Ana Reis. Boa tarde, o meu nome é Patrícia Raquel e para este programa de secundário em movimento na categoria de desporto decidimos fazer uma entrevista ao professor Manuel Oliveira, professor de Educação Física e também coordenador do Clube de Patinagem, no qual nos dá a conhecer o funcionamento do clube e, mais uma vez, a importância da prática desportiva na vida de qualquer estudante. Quando e como surgiu a oportunidade de criar e começar a treinar o Clube de Patinagem? Ora então, a oportunidade de começar com o Clube de Patinagem surgiu o ano passado, com uma proposta apresentada por alunos meus da minha direção de turma, do 7º ano, que estavam interessados em poder ter a oportunidade de praticar esta modalidade na escola, uma vez que até estamos numa cidade que tem muitos aficionados e praticantes do hóquei em patins. Quais são os objetivos para este ano do Clube de Patinagem? Ora, os principais objetivos passam por promover, acima de tudo, a prática desportiva e proporcionar aos alunos dentro da escola essa possibilidade, para além de depois poderem desenvolver algumas competências ao nível específico da patinagem. Considero importante este clube de patinagem para o futuro dos atletas que queiram seguir esta área? Sim, claro que sim. Claro que o contexto não é o mesmo de um clube, não é? Em que, efetivamente, o objetivo é treinar os alunos para a competição, mas, claro que ajuda a desenvolver competências base para uma prática com maior qualidade. Qual é para si a importância do desporto escolar na vida estudantil? Na minha opinião, é fundamental para um desenvolvimento integrado e pleno da personalidade dos indivíduos, e estando nós a falar de jovens, portanto, assume especial importância no processo de desenvolvimento e formação deles próprios, não é? Portanto, enquanto indivíduos. Já há previsão de uma exibição deste grupo? Para já ainda não estamos com exibições previstas. Esteve de alguma forma ligado à patinagem na sua vida enquanto estudante? De forma recreativa, sim. Nunca patinei federado, mas de forma recreativa, sim, tive essa experiência. Agradecemos a sua atenção e felicitamos o seu trabalho e desejamos as melhores felicidades ao grupo. Olá, sou o Diogo Rafael, 11º F, e venho comunicar a todos os alunos da Escola Secundária de Oliveira do Hospital para o facto de estarem abertas desde dia 11 as inscrições para as interturmas escolares, que serão organizadas pela Associação de Estudantes. O prazo para a inscrição das equipas termina dia 19 deste mês, portanto, quem se quiser inscrever deve fazê-lo rapidamente. Cada equipa deve ser composta no mínimo por 5 elementos e no máximo 10, custando a inscrição aos jogadores da turma do capitão 1,5€. E aos restantes jogadores, 2€. As equipas apenas podem ter 3 jogadores que não pertençam à turma do capitão, por dificuldades de calendarização dos jogos devido aos horários. Não percam tempo e inscrevam-se! E a seguir vamos ficar com Mónica Marques e a sua sugestão de leitura para esta semana. Se digitar a palavra maçonaria no Google ou em qualquer outro motor de busca, irá encontrar inúmeros artigos e, se atentar à data, irá perceber-se que são relativamente recentes. Mas este súbito recordar da existência desta ordem em Portugal também está nos jornais ou em qualquer meio de comunicação. E isto deve-se à polémica que gira em torno da suposta filiação de alguns deputados e outros políticos à maçonaria. Aquilo que tem acontecido nos últimos dias é que se fala muito nesta ordem, mas não se desmistifica de forma clara o que é, e isso está a criar muitas confusões nas mentes dos portugueses. Nesse caso, é hoje minha missão ajudá-lo a criar a sua própria opinião acerca deste assunto, ou então, reforçar os seus conhecimentos. E para isso, sugiro-lhe a leitura de Introdução à Maçonaria, por António Arnaud. Aqui encontrará princípios e valores fundamentais, origens e evolução, ritual e iniciação, esoterismo e secretismo maçónico, bem como o papel da organização ao longo dos séculos na defesa dos grandes valores do homem, traduzidos na clássica trilogia Liberdade, Igualdade e Fraternidade. O autor destaca ainda algumas figuras da maçonaria nacional e estrangeira, traça o quadro maçónico português desde 1727 até à atualidade, faz referência à Opus Dei, considerada uma anti-maçonaria, aborda as relações com a Igreja Católica e, para além de tudo isto, oferece-lhe um bónus, um artigo de Fernando Pessoa em que este ilustre poeta e escritor português defende a ordem maçónica. Desfrute da leitura desta obra, onde 140 páginas são suficientes para esclarecer as dúvidas que permanecem na mente de muitos portugueses. Mesmo que seja uma pessoa esclarecida na matéria, verá que valerá a pena. E ainda numa maré de sugestões, fiquem com a Ana Luísa em um destino para o seu fim de semana. Obrigada, Mónica. Olá, sou a Ana Luísa Costa, do 11º B, e venho agora deixar-vos com uma sugestão para este fim de semana. Visto que o Instituto de Meteorologia diz que este fim de semana não vamos precisar de guarda-chuva, vamos agradecer à Mãe Natureza e fazer uma caminhada. Mesmo assim, não se esqueça do impermeável, pois não quer ser processada se ficar constipado. Agasalhe-se, porque não estamos no Brasil, e porque ceia, uma maravilha natural muito próxima espera. carrego o carro com uma geladeira azul ou um cesto bonito e aproveito para tirar a toalha de piqueniques do fundo do armário, porque caminhada não é caminhada sem piquenique. No coração natural de Ceia, à Mata do Desterro, o CISE tem um percurso pedestre programado para si. De manhã, começo com o percurso do Val do Alva, que acompanha o Rio Alva numa extensão de 800 metros. Demora cerca de 45 minutos e está repleto de espécimes únicos e sublimes. De tarde, dê uma espreitadela às aleias tradicionais da região. Alvoque da Serra, Cabeça, Louriga, Sabogueira e Lapa dos Dinheiros são bons exemplos de sítios para gastar a sua tarde. Aldeias antigas que fogem do urbano albergam inúmeras tradições e são boas ideias para fotografias únicas. Tome por objetivo ser amigo do ambiente e fique no Camping Quinta Regadas de Seco, um local singular, muito simples e rural. No dia seguinte, não deixe de visitar o Museu do Brinquedo de Ceia, que apresenta uma coletânea de cerca de 4.500 brinquedos de Portugal e do mundo. O Museu da Eletricidade, inaugurado no ano passado, ou o Museu do Pão, onde se exibem e preservam as tradições, história e arte do pão português. No fim, não deixe Ceia sem um queijo da Serra, uma das maravilhas da gastronomia portuguesa, ou pelo menos um par de pantufas. Votos de boa viagem e boas visitas. Gostaria de ouvir Restolho de Mafalda Veiga no meu programa preferido. Gemo restolho triste e solitário a embalar a noite escura e fria e a perder-se no olhar da ventania que canta ao tom do velho campanário. Gemo restolho preso de saudade, esquecido, enlouquecido, dominado, escondido entre as sombras do montado, sem forças e sem cor e sem vontade. Gemo restolho a transpirar de chuva, os campos que a ceifeira mutilou, dormindo em velhos sonhos que sonhou, na alma mágoa enorme. Transpirar de chuva, os campos que a ceifeira mutilou, dormindo em velhos sonhos que sonhou, na alma mágoa enorme, intensa, aguda. Preciso morrer e nascer de novo, semear no pó e voltar a colher. penar para aprender a viver. E a vida não é existir, não é mais nada. A vida não é dia sim, dia não. É feita em cada entrega alucinada para receber daquilo que aumenta o Seguidamente, vamos ficar com o Bruno e com a sua sugestão de cinema. Hoje venho sugerir o filme O Deus da Carnificina, do realizador Polanski. Reunindo um grande diretor e um elenco bastante competente, O Deus da Carnificina é um drama-comédia com ótimos diálogos e excelentes desempenhos. Nesta fita curta, menos de 80 minutos de duração, baseada na peça teatral Cut of Carnage, de Yasmina Reza, vemos pais desesperados para resolver uma situação desagradável ocorrida com os filhos. Na trama, de dois casais que se conhecem a partir da agressão do filho de uma das partes, tentam resolver o assunto numa conversa que é totalmente desviada do foco principal. Depois de algumas tentativas de se irem embora, uma corretora de investimentos e um advogado tentam chegar à conclusão do ocorrido com os pais do outro lado envolvido, um comerciante e uma dona de casa. Nessa sala recheada de ganhadores de Oscars e no meio de conversas sobre cultura, tipos de educação, remédios, hamsters, intestinos estomacais, o destempero vai tomando conta do ambiente. Folgado Alan, interpretado por Christopher Waltz, passa a maior parte do tempo atendendo ligações importantes de trabalho. A personagem de Jodie Foster, Penelope, tenta ser a mediadora da conversa dos adultos. John Reilly e Michael Longstreet vão mudando de personalidade. Nancy Cohen tenta ser a mais calma de todos no início, mas termina com a explosiva da história. Mais uma bela atuação da rainha dos cinéfilos, Kate Winslet. Um conceituado realizador polaco, Roman Polanski, é muito hábil com a sua câmara. Enquadra marcações carteiras, aproximando o público do espetáculo. Como, por exemplo, na hora em que o debate de ideias se torna uma discussão entre homens e mulheres. Um bom cenário, quatro excelentes atores, mais um enredo complexo, fazem de O Deus da Carnificina um filme que precisa ser visto pelos amantes da sétima arte. Recomendo. Pode vê-lo numa sala de cinema do Dolce Vita, Coimbra. Como estamos em contagem decrescente para o dia de São Valentim, deixo-vos com Santos e Pecadores. Fala-me de amor. Acabei por ter um fraco por ti, que foi como veio. Eu não percebi. Oh yeah, pergunto como está. Oh, aqui. Todo o tempo à espera de ti. Quero te alcançar. Estou a pedir para ser como era quando te conheci. Oh yeah. É que hoje eu já sabia dizer: ama-me. Leva-me pra lá do meu horizonte. Fala-me de amor. Fala-me de amor. E agora, mais uma emissão das Conversas de Café no programa Secundário em Movimento. E hoje temos notícias engraçadas, não sei, digo eu, sobre a Beyoncé, Madonna, Rihanna, Chris Brown e Justin Bieber. A primeira é a Beyoncé. A Beyoncé conseguiu uma coisa fantástica, que um dia também gostava de conseguir, que foi uma mosca vai ter o nome de Beyoncé. Investigadores australianos resolveram dar um nome a uma rara espécie de mosca. Chama-se Scaptia Beyoncé, em honra de Beyoncé. A mosca, considerada pelos investigadores a diva das moscas, foi encontrada em 1981, ano de nascimento da cantora norte-americana, e tem uma mancha dourada no abdómen. Será que Beyoncé também tem uma mancha dourada no abdómen? É a pequena pergunta. Alguém já viu isso, não? Mas algum de vocês tem também uma mancha no abdómen? Não. Então não podem dar o vosso nome a moscas. Desculpem. Desculpem. Não dá. Definitivamente não dá. Se pudéssemos, seria uma mosca glamourosa, não é? Glamourosa. Ana Luísa no seu melhor. Sempre. Acho que seria uma mosca chamada Ana Luísa Scaptia, também podia ser, não sei. Eu tenho manchas douradas no abdômen. Ah, pronto. Então tinha então uma mosca especial. E ouvi há bocadinho dizer que havia uma notícia qualquer da Beyoncé, mais? Sim, eu sei que a Beyoncé deu à luz dia 7 de janeiro. Deu à luz? Sim, uma menina. Uma menina. Uma menina. Então como é que ela se chama? Não percebi bem, acho que é azul, qualquer coisa. Azul? Por que tem sempre nomes estranhos? Blue, ou qualquer coisa. Eu lembro-me, eu ouvi a notícia, tanto que houve alguém que foi dizer que era estranho darem o nome de Blue à criança porque é que não davam outro nome qualquer. E a pessoa que o disse, por acaso, chama-se Cinzento. Chama-se Cinzento. O que é fantástico foi... Eu, por acaso, li isso também, sei, numa revista qualquer esta semana. E foi, bem, pelo menos não se vai chamar Leão C. Vitória. Pronto, isso já é uma vitória. Leão C. Vitória, acho que foi o melhor nome que alguém conseguiu dar a uma criança. Hoje faz um ano. Não vamos cantar os parabéns. Não, não vamos. Mas agradecemos a sugestão. Obrigada, Alexandra. E passamos então, visto que vocês estão muito a interagir hoje, passamos à Madonna. Pode ser que interajam mais neste tema, porque tem a ver com beijos e não sei. Madonna disse numa entrevista a um programa da ABC que Britney Spears, veja bem, com a foto do beijo que deu à colega durante os MTV Music Awards 2003, a cantora replicou: foi um bom momento e ela beija muito bem. A entrevistadora perguntou-lhe, depois repetiria o feito. Não, já o fiz, não gosto de me repetir. Foi a resposta pronta. Eu não sei o que é que vocês acham quanto a isto. Isto foi em 2003. Vocês viram isto, não? Lembram-se deste momento? Na vossa infância, não? Eu vi. Viste? Ah, como é que te sentiste, Ruth? Diz-me. Escandalizada foi. Sim, então a minha diva do pop foi beijar a Madonna. Assim, em pleno. Concerto. Epá, assim, cada um, não é? Eu gostava muito da Britney Spears quando era pequena. Eu também. Ai, que mau gosto. Eu digo-vos, eu sempre gostei do Novi quando era pequena. Eu cantava as músicas da Floribela. Eu cantava as músicas da Floribela quando era pequena. Ainda hoje cantas. Mas as tartarugas não cantam, desculpem informar. Se te enganaram, elas não cantam. Não, as tartarugas. Elas não cantam, mas eu gostava de cantar a música de tema. Não, não aqui, eu gostava de cantar. Mas quiseres, precisas de amortecer esse tempo de antena, não queres, Ana Luísa? É que eu já não me lembro. São as tartarugas. Ah! Veja só aqui. Uma, duas, três, quatro. Adorei. Adorei este momento. Foi um momento que me fez lembrar a minha infância sentada à frente da lareira. E não haver Britney Spears, não. Não gosto. Mas haver o Nod e as tartarugas ninja e o Sangoku ou o Sugoku. Sangoku. Sandokan. É Sandokan. Eu não quero o Sandokan. Era o Sandokan. Pronto, mas já... Eu não me lembro. Mas é a parte do... Eu via com os meus irmãos. Mas pronto, queridos, já estamos a fugir do tema. Olhem, meninos, mas já estamos a fugir do tema. Vamos voltar às notícias, por favor. Porque eu não gosto de ouvir tesourinhos deprimentes. Obrigado. Foi bonito, mas não gostei. E agora vamos passar a Rihanna e Chris Brown. Peraí, que eu leio. Eu vi umas notícias que exato. É isso. Rihanna e Chris Brown podem estar a caminho de reconciliação depois de se terem separado em 2009 na sequência de um incidente de violência doméstica. O ex-casal começou por voltar a contactar-se via Twitter e agora, segundo declarações de uma fonte não identificada à revista Life and Style, a cantora tem-se encontrado com Brown, apesar dos conselhos dos amigos e da família. Ela foi ao estúdio dele recentemente duas vezes. Tem-lhe também telefonado e enviado muitas mensagens. Não o larga. Está a tentar fazer com que o Chris e a namorada terminem. O Chris está feliz, mas a Rihanna continua com os jogos dela para causar sarilhos. Tornou-se um problema, disse a referida fonte. Recorde-se que Chris Brown espancou a Rihanna durante uma discussão que o casal teve dentro do automóvel do músico, que foi posteriormente considerado culpado e condenado a 5 anos de suspensa e 6 meses de serviço comunitário. Brown ficou também proibido de entrar em contacto e aproximar-se da cantora. Era esta a notícia que era. Referir. Eu por acaso estive a ver isso na net há uns dias, mas eu digo-te uma coisa, eu sempre desconfiei dela, porque eu acho que ali houve mais qualquer coisa. Ela ficou toda negra, coitada. É da culpa, mas... não foi dela. Sim, Pois, mas ela agora foi falar com ele. Ele é que partiu para o murro. Pois, porque ela estava a ver o telemóvel dela. Não, ela estava a ver o telemóvel. Confusão. Sim. Eu acho que ela não quer gastar dinheiro em solários. Ela gosta de levar porrada. Foi a melhor que ouvi, Ruth. Tenho eu, de já dizer. Eu acho que isso foi racista. Ela queixou-se que os portugueses eram racistas da última vez que cá veio. É sério. É verdade. Isto também é verdade. Ela no hotel queixou-se para que as pessoas do hotel estavam a ser racistas com ela. Racistas com ela. Os portugueses e racistas. Ela fez os sotaques dos Barbados e mais não sei o quê. Mas posso fazer uma pequena pergunta? Então, diga-me só uma coisa. Mas pronto, acho que sim, acho que... Não sei, o que é que vocês acham mais? Acham que o Chris Brown fez bem, tudo não? Uma palhaçada. Oh. É tudo mediatismo neste caso. Neste caso? Querem ser todos famosos, pois é isso. Eu já sou. Ruth, eras capaz de bater no Justin Bieber, no teu cantor favorito, para seres famosa? Não, Ruth, é o meu cantor favorito. A Ruth não gosta de Justin Bieber. Eu é que gosto de Justin Bieber. Eu admito que gosto de Justin Bieber. É por isso que André vai ficar registado. Porque o Diogo é parecido com o Justin Bieber. É verdade. André anda sempre atrás do Diogo. Casa do Diogo, ser parecido com o Justin. Eu só ando atrás porque ele é parecido com o Justin Bieber, mais nada. Diogo, neste momento está assim a ficar com tonalidades roçadas. Sim, porque deixem-me pedir só um favor. Diogo, canta Baby, Baby. Pronto, ele não quer, está envergonhado. Já está um bocado vermelho, vocês desse lado não conseguem ver, mas Diogo está precisamente da cor de um tomate. Não, está a fazer panda com o casaco. Não amates, não amates. Já está aqui a ver violência doméstica. Conseguiram introduzir-me a próxima notícia, que é precisamente sobre Justin Bieber. Uau! Justin Bieber diz que quer continuar a ser respeitado por todos. Não quero começar a cantar sobre sexo e drogas, nem a dizer asneiras. Disse em entrevista à V Magazine. Sou pelo amor e talvez cante mais sobre fazer amor quando for mais velho. Ai, lol. Andréia, o que é que me disse sobre isto? Eu acho que ele tem o seu ar de inocência. A Andréia tinha esperança que ele viesse a cantar uma coisa assim... É, mais arrojada. Mais algo do tipo, Andréia Cândido... Exatamente. Meu sonho. Mas pronto, a notícia ainda não acabou. O artista disse também que, apesar de estar a crescer, não quer ser um mau exemplo para os fãs. As pessoas precisam de saber que já não sou miúdo. Ainda estou a aprender. Não vou tentar conformar-me em ser aquilo que as pessoas querem que eu seja, nem andar por aí em festas, fazer com que as pessoas me vejam alcoolizado. Michael Jackson, diz Justin Bieber, é o seu ídolo, quero ser o melhor de todos e fazer isso, e para fazer isso tenho de lutar para ser bom para as pessoas e tratá-las com respeito e trabalhar no duro. Uma pausa. Ele comparou-se ao Michael Jackson. Não há comparação possível. Quantas operações é que o Justin também quer fazer? Quantas que? Mas neste caso o Justin vai ficar preto em vez de branco. E é o contrário. E também vai tentar mandar uma criança pela varanda abaixo. Oh não, segura-la. Mas vou mandar. Não, só segurou. Foi para mostrar ao mundo. André, e é desta espécie de cantor que tu gostas? Eu acho que André vai se virar para os One Direction. Eu acho que sim, eu acho que já tenho que mudar assim de... São cinco, não é? Não posso só ser um... Cinco para cada dia da semana, para a escola. Atenção, o fim de semana não entra, são só cinco, fim de semana é um dia de descanso. Não, o fim de semana é para o Justin Bieber, não. Tu vê bem, tens cinco, um para cada semana e depois o Justin Bieber é só para os dois dias do fim de semana. Ele é forte. Diogo, tu és o da segunda-feira. Não, é do fim de semana. É domingo. Porque é o Justin Bieber. Sábado. O Justin Bieber é para o fim de semana. Os outros é que são para o Desculpa, dias Diogo, da desculpa. Pronto, não entendi isso. E pronto, estas foram. Eu tenho que fazer um desmentido. Eu não gosto de Justin Bieber. Gostas, Candy? Não. Admito lá, não. Eu vou-vos confessar. Deixem-me confessar só isto. Deixem-me. Deixem-me só confessar isto. Eu lembro-me. Não é só isso, esperem. O Didi tenta imitar o Justin Bieber. Eu lembro-me de que há dias estava eu na minha pacata casa e consegui ouvir Andreia Cândido a cantar Justin Bieber a altos berros em sua casa. Eu vivo em Santo Ovaia. Eu vivo para aí é aqui, 5 km, não mais. É Santo Ovaia, mas. Para aí uns 15 km. Não, pronto, não eu consegui ouvir, não, não, portanto, não, não, Oliveira não, não, inteira não. Ficou aterrorizada com isto. Uns 10, mais ou menos. Surgiu aqui uma proposta e foi aceita. A proposta foi, no fim, a seguir a dar. Está quase a terminar. A terminar o que vou dizer, meter uma música dedicada a Andreia Cândido. Andreia Cândido, peço primeiro que o Diogo diga qual é que é a música que vai ser dedicada. Candy Shop. Vais ter a Candy Shop só para ti, porque pronto. Ai, eu sou tão fixe. Não esperava isso de ti, Andreia. Não, não esperava que fosses tão convencida. Ai, e é ser realista. Ela e pronto. Sim. Vá, Andreia, deixa. Guarda pronto. Para ti isso. Falamos sobre isso na próxima semana. Sobre ti, pode ser. Na próxima semana, ok. Não, daqui a duas. E termina aqui mais uma emissão das Conversas de Café. Até daqui a 15 dias. Participaram neste programa a professora Célia Lourenço e os alunos do Clube de Jornalismo Mónica Marques, Patrícia Figueiredo, Ruth Ferreira, Andreia Cândido, Alexandra Figueiredo, Bruno Pinto, Diogo Rafael, Ana Luísa Costa, Miguel Costa, Paulo Santos e Beatriz Paes. Por hoje é tudo neste Secundário em Movimento. Despedimo-nos como sempre até daqui a 15 dias. Muito obrigada pela vossa atenção. Como já é hábito, no Secundário em Movimento, a música não pode faltar. Para hoje, reservámos-te algumas músicas bem conhecidas. Por exemplo, Stereo Words, do Gym Classes Heroes e Mentira, de João Pedro Paes. My heart's a stereo, it beats for you, so listen close. Hear my thoughts in every note. Make me your radio, and turn me up when you feel low. This melody was meant for you, yeah, right, so sing there. Along to my stereo. Gym Class Heroes, baby. If I was just another dusty record on the shelf, would you blow me off and play me like everybody else? If I asked you to scratch my back, could you manage that? Like if we had chicken travi, I can handle that. Furthermore, I apologize for any skipping tracks. It's just the last girl that played me left a couple cracks. I used to, now I'm over that. Cause holding grudges over love is ancient artifacts. If I could only find a note to make you understand, I'd sing it softly in your ear and grab you by the hands. Keep me stuck inside your head like your favorite tune. And my heart's a stereo, the only place for you. My heart's a stereo, it beats for you, so listen close. Hear my thoughts in every note. Oh, oh. Make me your radio, and turn me up when you feel low. This melody was meant for you, so sing along to my stereo. If I was an old school 50-pound boombox, would you hold me on your shoulder wherever you walk? Would you turn my volume up in front of the cops and crank it higher every time they told you to stop? And all I ask is that you don't get mad at me when you have to purchase Mad D batteries. Appreciate every mixtape your friends make. You never know, we come and go like on the interstate. I think I finally found a note to make you understand. If you can hit it, sing along and take me by the hand. Just keep me stuck inside your head like your favorite tune. You know my heart's a stereo, the only place for you. It beats for you, so listen close. Hear my thoughts in every note. Oh, oh. Make me your radio, and turn me up when you feel low. This melody was meant for you, so sing along to my stereo. Never leave me.